Eu te amo, porque te amo. Não precisa ser amante. Eu te amo, porque te amo. Não precisa ser amante. Sempre sabe ser o que corre. Eu te amo, porque te amo. Não precisa ser amante. Ele sempre sabe ser o que eu te amo, porque te amo. Amor é estado de graça, e como amor não se paga. Amor é dado da graça, semeado no yes. E com amor não se paga. Amor cenários e a regulamentos vários. Te amo porque te amo bastante, o demais a mim. Eu te amo porque te amo bastante, o demais a mim. Porque amor não se troca, não conjuga nem se ama. Porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Amor é abrigo da morte, é da morte vencedor. Mas o que mata, me mata a cada instante do amor. A cada instante de amor.